de escatológica. Meteoros na previsão meteorológica. Bem-vindos ao apocalipse moderno. Homens racionais me ensinaram a sobreviver no inferno. Eu deixo corpos em decomposição. A cada composição, essa é minha função como compositor. Seja na boca de urna ou na boca de urna, eu sempre aperto verde com polegar opositor. Ainda luto contra a porra de um sistema opressor. Meu cachê é pouco, deve ser porque eu sou professor. Minha missão é ter o mundo ao alcance da minha mão, pra ajudar de quem é ter só um cobertor. Construir minha caverna pra escapar de quem governa. Se me roubarem, eu juro, devolvo na mesma moeda. Quem caiu de paraquedas, empurrei da escada. Minha lírica é afiada, sua lírica é a piada. Tipi-tipi-tipi, me transformar em rip, rip, rip, rap. Não se transformar em rip, no rap, deu rap grave. Inspirado em Mob Deep, no chip do Steve Jobs. Executa minha trip. E nessa trip é bem difícil ser fiel à mina. Indo pra cama com as batidas e acordando com as rimas. Cantando de cara feia, nem um pouco fotogênico. Limpar o mundo desses MC de merda é meu papel higiênico. Te chapa igual vinho e seduz um tempo. Estilo clássico, reluz o sample. E esses comerciantes na casa do hip hop, eu vou chegar metendo o pé igual Jesus no templo. Ser homem é bem mais que ter hormônio. Dança do acasalamento e feromônio. É desativar artefato de plutônio. Tá na causa e por ela ergue a bandeira igual Antônio. Soltamos meteoros, cai como uma chuva, soltanos. E esse beat cai como uma luva e florinda. Esse rap é o meu filho, isso sim é tesouro. Vale mais do que dinheiro, são barras de ouro. Fora da jaula o bicho pega e cê vai. Cê dilacerado, eu do contrário cê trai. Igual Kendrick tá no DNA, você pai dessa nova geração. Isso é um curso Sebrae, previsível, tô tipo Robin Mass. Pra encarar tem que ter peito, é tipo um topless. A vida é igual meu eterno sobe e desce. Como eu amo os animais, me pague em espécie. Se a vingança é doce, disparo minhas balas. Presidente dos States, o dinheiro é minha cara. Com cachê nas nuvens, eu puxo estratosfera. Hoje é dia de caça, eu cheguei igual força aérea. Comentário de hater fake, não me atinge, jab direto, papo é reto. Eu sou nariz, vidro da esfinge, é fácil teclar. Cara, eu vou peitar, mas vou peitar, tá sem moral. Busca em casa, tipo Dexter, pessoalmente é pessoal. Mais do que MC, sou ser humano. Minha carreira, foda-se, se for pra defender meus manos. Dia, pra defender minhas irmãs. Eu mato o morro. Cadeia é pra homem, pro ser homem eu não corro. Instinto explosivo, núcleo vivo de um primata. O hecatombe eu sobrevivo sem ter sangue de barata. Metamorfose ambulante, o céu não é o bastante. Já faz mais de 10 mil anos que a minha mãe ficou gestante. Fia, eu odeio explicar metáfora. Vou até lançar um perfume, mas não é pra quem quer báfora. Sou rato de esgoto, tá? Não vem pagar com amigo gangster. Cê é de fato um escroto e tá correndo só com os hamster. Os ratos de laboratório são artificiais. Sem artifício, sua suposição é só um supositório. As merda que cê fala é só um indício. Os ratos de laboratório são artificiais sem artifício. Sua suposição é só um supositório. As merda que cê fala é só um indício. Vocês entenderam o recado? Vocês entenderam o recado, seus merdas?